Sobretudo protege do frio. Autumn rain, mini é o de air type camuflado. Folhas secas, folhas queimam, eu faço a materazo. Tito rain, civic air type rebaixado. Da spoon, alpine stars, ultra raro, yeah. Sozinho no bug, descendo de Subaru. Sozinho no bug, Subaru China. Sozinho no bug, descendo de Subaru. Altas voltas, segue Ambura 7K. Uau.